Pô, se isso fosse gravado, essa sincronia teria sido demais. Tá, então fala de novo aí, como é que o Eustáquio fala? É, cachorro idiota! Tá, tá bom. Ah, Jonas, fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Me dê alguma coisa tá. Para tirar. Pera aí que eu tenho que aumentar o teu... Faça alguma coisa, Muttley. Eu tenho que aumentar o som da tua voz de novo. Coordenadas recebidas. Tá, salvando. Jonas, fala de novo. Falando de novo. A tua voz tá ficando um pouco mais baixa do que... Deixa eu ouvir pra ver se tá muito ruim, peraí. Se eu ia dormir, cara. Jonas, a tua voz não importa, não, mentira. Eu tô esperando eu falar que a minha voz não importa tá. Pra ir pra casa. Beleza. Vai começar. Três. Lembra a pauta? Que pauta? O Eugênio quer fazer em meia hora. Eu te falei novas franquias e não sei o quê. Ah... Tipo assim, ó, ideias de novas franquias. Pois vai, eu queria uma franquia que fosse mais, sei lá, steampunk, apesar que já tá tenho... gravando isso, né? Que é interessante. Tá, é interessante. Segundo, ah, não, eu queria reviver. Ah, por que, que não tem um Mega Man novo bom? Ah, eu já sei. Entendeu? Que ele essa pode ainda... falar, calma, comentando. Não adianta ainda. Eu tô te explicando, porque eu já te expliquei, tu não prestou atenção. É. E outra coisa que a gente vai falar, que na verdade acho que até podia ser o começo, é franquias que marcaram essa geração. Daí eu, cada um fala o que acha. Por exemplo, eu já vou adiantar uma coisa que eu vou falar. Eu acho não que... falei. Não, deixa eu dizer, eu acho que Uncharted marcou essa geração pelo estilo de jogo, pelo estilo cinematográfico, entendeu? É mais ou menos essa ideia. Uhum. Então tá. 3, 2. Finalmente, fala galera, vamos gravar o Save Point Podcast número 7. Eu queria não bater na mesa, não encostar no computador, não respirar e não flatular. Ô, pobrezinho. Pra gravação ficar com qualidade. Os chiaços são fazem parte do ato então, de flatular. Ok, hoje pela primeira vez a gente vai ter leitura de e-mails. A leitura de e-mails vai ser o Matheus Six, que é podcaster também lá do Super Controle Podcast. Comentou no nosso site, nosso podcast 006, cujos membros estão aqui, e disse que gostou muito e está ansioso pelos próximos capítulos. Então, a gente fica bem contente, porque a gente também gosta do podcast deles, já entrou em contato com eles até sobre trocar aí parcerias, tal, algo mais informal, mas existiu contato. E a gente fica feliz de ele ter participado e comentado lá no site, certo? Vamos às apresentações, já que o Jonas é quem sempre lembra das apresentações. Leonardo Canha. Eugênio Gustavo. Nossa, é pra não bater na mesa, Eugênio. Porra. Como foi tu que bateu? Não, fui eu. Foi eu tu? Nunca bato na mesa. Ah, então eu sou tá. O host. Ó, bateu de novo, cara. Jonas, tá vivo? Ô, Tamagotchi. Cara, eu tô aqui ouvindo vocês batendo, cara. Então se apresenta aí. Então, vai lá, se... ô Tamagotchi, o amigo virtual, vai lá. Eu sou o Jonas e apesar da distância, tamo junto. É isso aí. E eu sou o João Vicente e esse é o Save Point Podcast número 7. Novas franquias e as franquias que marcaram a atual geração. Bom, então a gente vai começar falando das franquias que a gente acha que marcaram essa geração. Quais franquias foram mais importantes, seja pela jogabilidade, seja pela temática, ou por ter introduzido novas mecânicas de jogo. Enfim. Então, quem quer falar, levanta a mão. Eu acho. Eu. Olha só, vai dar briga. Vai rolar um fight, cara. Vai rolar um fight. Deixa eu falar primeiro, cara. Vai lá, fala aí, Jonas. O nome da... Unami, cara. Skyrim. Ah, beleza, cara. Skyrim. Ah, não, cara. Skyrim, cara. Da onde tu vai matar tanto dragão na tua vida, tu vai andar por lá onde é que tu ande... Tu possa casar, tu possa ter vida, tu possa ter casa, tu pode montar em dragão. O que mais que falta aí? Ah, tu pode se jogar no penhasco, né, cara? Mil e uma maneiras de morrer. Ah, cara, eu concordo. Totalmente inovador o jogo, cara. É isso aí, eu concordo que o Skyrim é uma franquia importante nessa geração, apesar que ela não é original dessa geração, mas conta, porque demora até sair cada jogo do Elder Scrolls. E geralmente eles são bem marcantes. Uma coisa que eles geralmente são marcantes é o gráfico, né? Geralmente eles são top de gráfico, forçam bastante os computadores, principalmente para quem joga em PC. E eu acho que é um jogo marcante dessa geração, sim, foi muito sucesso. E assim, uma coisa que eu queria colocar sobre o Skyrim, que até eu tinha pensado mesmo para esse cast, eu acho que ele foi um jogo que, quando todo mundo está colocando multiplayer por colocar, ele veio single player no seco e falou: esse é o meu jogo, quem quer joga, quem não quer não joga. E vendeu muito bem. Concordo, gosto muito disso, que é uma característica que tira um jogo de tudo para ser um RPG online, um RPG de massa, e os caras apostaram só no cara, o gordinho e o controle dele. É isso aí. Nada mais. E o Doritos? Argumento que cai por terra porque vai sair agora o online. Não, mas peraí, não tá. Não, mas não é no mesmo jogo, essa que é a importância. Não, mas não é no mesmo jogo, mas, por exemplo, vocês estão colocando Skyrim, legal. Eu diria Oblivion barra Skyrim, porque o Wolf Factor tava todo no Oblivion. O Skyrim, legal, mas o que que ele fez? Mesmo que o Oblivion é um pouquinho melhor, numa redução grosseira da realidade, porque no caso aprofundou mais, desenvolveu mais a tecnologia, mas o que o Oblivion me assustou, o Skyrim não me assustou. E, nossa, agora eu vou perder minha vida. Tipo, é a vida real com um gráfico melhor e, tipo, eu posso matar pessoas e... Eu até diria que eu posso matar pessoas e vou sair impune, mas em Elder Scrolls tu não fica impune, tudo bem? É. É verdade. É. Sobre essa geração, eu gostaria de dizer que eu acho que o que a franquia Sonic precisa é mais lobisomens. Eles podiam fazer um agora com vampiros. Só. Desculpa, eu vou interromper. A gente vai primeiro falar dessa, tipo, depois do que a gente quer mais, entendeu? Foi uma piada. Essa geração não tem nenhum Sonic que presta tirando os revivals. Aí tu vai me dizer: ah, fala de jogos dessa geração. Pô, cara, eu não joguei boa parte dos jogos da geração. Sim, sim, mas tu conhece. Eu diria assim, ó, tu quer um marco pra mim dessa geração, o que que marcou? Justamente o gordinho comendo Dorito jogando Call of Duty Black Ops. Ah, isso é verdade, cara. Entendeu? É verdade. Ou troque qualquer sufixo, qualquer Call of Duty. Aí tu vai jogar um guri, tipo assim, que não passou da pré-adolescência, te xingando em inglês, ah, oh, you suck, really suck, e começando a xingar, e tu pensa assim, pô, pior é que o guri é muito melhor do que eu tô aqui morrendo pro guri, toda vez spawn morre, e eu acho que, inclusive, a questão de todo ano ter o jogo, quer dizer, ele pegou o que o Madden faz, o que os FIFA fazem. O jogo de esporte é parcialmente compreensível, sim. Ele faz uma coisa que é quase não compreensível. E justamente, sim. Eu acho que a coisa do DLC é um grande responsável. A série Call of Duty é um grande responsável pela coisa do DLC. Mas é, eles, assim, ó. Tu quer ver? Tem uma coisa que eu discordo parcialmente do que tu falou, que é assim. Eu fiquei muito enjoado também de Call of Duty. Eu só não tenho Black Ops 2. Eu fui até o Modern Warfare 3. O Modern Warfare 3 eu já peguei meio que... quase que peguei por pegar, sabe? Tipo, quando eu peguei ele eu tava empolgado até em jogar online. E logo eu me desanimei porque eu lembrei que em todos os outros eu só tinha apanhado online. Entendeu? E não tinha sido uma experiência tão divertida assim. Tu podia convidar tuas priminhas pra jogar contigo. Eu sempre faço isso quando eu tô me sentindo muito medíocre online. E é capaz de perder e ser humilhado. Acontece. Existe esse risco. E só que assim, ó, o DLC em Call of Duty, ele tem lógica, talvez. Não, sabe, não tem problema tu adicionar mapas e tal. Eu acho que ele faria mais lógica se o jogo não saísse todo ano, saísse a cada 2 ou 3 anos, saísse uma campanha maior e melhor, que ela é boa, mas ela não é excelente, assim, e ela é muito curta, né? Ela não vale os $60 que tu paga. E aí, em vez de ter que lançar, entre aspas, outro jogo por causa dos mais mapas e opções, eles atualizassem, lançassem um DLC. Entendeu? Aí, agora, por exemplo, a quantidade de DLC que a gente vê em jogos de aventura, que é sempre a mesma história. O jogo dura 10 horas... Tu compra um DLC e, pô, chega ao ponto do que aconteceu em Mass Effect, tipo, Mass Effect 3, que... ah, ninguém gostou do final, agora tá, então a gente vai lançar o... ah, mas o final de verdade a gente tinha guardado aqui na gaveta e agora a gente vai vender o final pra vocês. Tá? É. Isso é pesado, assim. Isso é pesado. Eu acho que o que o Jonas falou do Skyrim é exatamente... eu acho importante também por isso. Porque o Skyrim é um jogo que veio somente com single player, quando todo mundo tá forçando um multiplayer ruim, e ele não fez simples DLCs, ele fez expansões. Cara, as expansões são jogos enormes. Não, mas ó, entendeu? Duas coisas que tu falou sobre multiplayer em jogo single player, eu vou discordar. Primeiro, ninguém tá forçando nada, tu pode não jogar. Essa é uma coisa que eu discordo. A outra coisa que eu discordo é assim, tem jogos, por exemplo, Far Cry 3. O Far Cry 3 fudido assim, um multiplayer, meh. Tá lá, não tem nada demais, ele é um clone do Black Ops, as pessoas não vão jogar, beleza. Vou defender um jogo que eu tô jogando, que eu gosto muito, falei da outra vez, XCOM. XCOM, um cara fez uma crítica esses dias que assim, tipo, olha, de cair o cu da bunda, tá? Pode blipar depois. Que simplesmente ele falou assim, falei, cara, tá gostando do jogo? O jogo é massa. Ele falou, eu tô gostando, mas tem umas coisas que me irritam, tipo, tu tem tecnologia pra copiar armas de plasma dos ETs, mas tu não tem um mapa do cenário que tu vai atacar quando tu começa, porque não tem sondagem. Tipo, quer dizer, tu consegue replicar tecnologia alienígena e tu não tem um mapeamento do terreno. Eu pensei, ah, ok, questão de concepção. Por exemplo, foi criticado, eu li uma entrevista com o Jake Solomon, que é o cara que é o louco, apaixonado, pai do XCOM Revival lá, que é o Enemy ou não, que ele falou o seguinte, não é pra tá lá. A gente, na verdade, nós somos fãs do XCOM original, que saiu em 94. Uhum. A gente sempre pensava, pô, adoraria saber como é que é jogar contra o meu amigo. Adoraria saber como é que é ter uns ETs. Mas aí, pô, ah, então faz uma campanha com os ETs. Não é um propósito, conquistar a Terra não é legal. Uhum. É legal, tipo, tu pegar um ET e bater no teu amigo. Então, mas só uma coisa, eu entendi o teu comentário, concordo, mas por exemplo, me explica qual é a lógica. Tipo, eu sei que não jogou, mas tu sabe como é que eu jogo. Tomb Raider novo. Sim. Adventure, Tomb Raider, ficou muito bom, já coloco que ficou muito bom, tô terminando. Uhum. Assim, ó, qual é a lógica de ter multiplayer em Tomb Raider? Tá, eu vou responder com um jogo que eu joguei pouquinho, mas joguei duas horas. Uncharted, tu jogou multiplayer do Uncharted? Era muito bom. Joguei o Uncharted 2 multiplayer, era muito bom. Tipo, não tinha nada que ver, porque era um Tomb Raider. Sim. Então. Olha, assim, é um jogo divertido, é um jogo bem feito. Hoje em dia é tudo Unreal Engine, então assim, na real eles podiam estar nos vendendo no Unreal Tournament 2013 todo ano, que eles fazem com o Black Cox. É, né? Não, assim, é que tipo, Unreal é um jogo que já tá dizendo assim, ó, eu tô aqui pra você jogar multiplayer, sabe? É. O que eu não gosto é, tipo, todo Adventure hoje. Assim, ó, chega ao ponto de acontecer os problemas de. Não, outra equipe vai desenvolver um tipo, multiplayer. Ah, multiplayer não tem nada a ver com a história. Mas eu coloco uma pergunta. Entendeu? Por que que. Qual jogo, por exemplo, multiplayer tu acha desnecessário? Tipo, Skyrim não tem multiplayer, ele é feito pra ser single player. Não, o próprio Tomb Raider, sim, eu acho que. Claro. E aí, assim, ó, pra mim, o Call of Duty, quem jogou Call of Duty 1, Call of Duty 2, beleza. Hoje o Call of Duty tem uma história porque alguém gosta de jogar sozinho. Porque o Call of Duty, o que vende pão e que o com pão certeza. E vinho dele é o multiplayer. Não, mas eu vou dizer, a história não é ruim, tanto que eu falei assim, ó, ela não é ruim, ela só não é excelente, tá ligado? Só não é a história assim, mais marcante legal, da tua vida. Agora tem esses jogos de milhões de dólares com voice acting top notch, uhum. Só porque, assim, pro Call of Duty, pro Madden, por exemplo, assim, ter modo single player... E Madden não tem história. Ah, pra quem gosta de futebol americano é legal, muito bem, mas não tem história. Agora, o Call of Duty tem uma história. Não, tem. Ah, tem uma história que eu vou dizer que eu me importei em acompanhar. Sim, mas a história é legal, mas é uma história curta. Tu vai jogar muito mais multiplayer do que o single player. Sim. É uma coisa que tem gente que eu imagino que nem joga, só compra pra ou na tá, menininha. Só, não, só uma coisa assim, só voltando, cara. Se a gente for pensar quando começou o Call of Duty Modern Warfare, tá? Que foi o que aconteceu comigo. Eu comprei o Play 4 na época, que ele estava já lançado, mas era o único o COD do Play 3, desculpa, eu falei Play 4. Já tô, já. Early adopter ao extremo. Já me adiantei. Assim, ó, cara, foi. Sabe que, concordo que foi um jogo revolucionário no FPS. Ele mudou, ele parecia uma coisa nova pra quem jogava FPS. Sabe? Ele não era, mesma coisa, beleza. Pra mim, assim, o Call of Duty Modern Warfare, mesmo o primeiro Modern Warfare, ele tem as qualidades que o Call of Duty 2 tem. Esse eu joguei até o final, vai pra jogo. Ele tem um storytelling, ele é um jogo bem linear, eles procuram disfarçar as paredes invisíveis, muito embora tenha paredes invisíveis. E ele é assim, é um jogo assim, tipo, ele poderia ser um corredor. Sim. Não, eu entendo, mas eu ia dizer assim, o multiplayer foi extremamente divertido. E na época eles ainda não lançavam um jogo por ano. E eu joguei o multiplayer do Modern Warfare 1 até sair o 2. Sim. Sabe, tipo, o velho termo do nosso pessoal, rendeu milhões. Rendeu milhões. E eu dizia assim, eu falava pra todo mundo, esse é um jogo que vale a pena jogar. Porque eu falei, tu tem uma história ali, beleza? Tu joga a tua campanha e depois teu multiplayer vai render até sair o próximo. E aí começou o que pra mim é o mesmo defeito do Assassin's Creed, que é temos que lançar um jogo por ano. Daí cai. Aí toda a tua qualidade que vai ter. Eu, na verdade, vou fazer uma tatuagem da Ubisoft na bunda quando o Assassin's Creed não tiver bugs. Ah, não. Então, esse é o problema. Sabe? Esse é o problema. Bom, cara, a tatuagem é tua. O Kanye, eu nunca vi pra criar polêmica, cara. É incrível. É impressionante, né? É muito bom, ele tá contratado. Ele tá contratado, parabéns. Cara. Você acabou de ser contratado oficialmente. É, eu não tenho amigos. Já deu isso? Eu não tenho amigos, deve ter um motivo, né? Não, beleza. Vamos continuar a roda só pra não... Tá pegando fogo aqui, né? Vamos continuar a roda com o Eugênio que tá jogando DS. Fecha o DS, Eugênio. Deixa eu jogar DS. Tá, fala um jogo dessa geração que tu acha que marca a geração por algum aspecto. Um jogo dessa geração. Pode ser de portátil, já que tu é o nosso cara que vive com o portátil na mão. Pois é, né, cara? Ah, não tem um jogo que marca nessa geração. Eu até tinha, só que daí vocês entraram na discussão e esqueci. O Rio tá sempre com o portátil, né? Eu já vou me lembrar, tá? Daí eu continuo a conversa para... Eu vou falar então o meu, um que eu tinha pensado, que eu até já acabei adiantando, que é o Uncharted. Então, por que eu acho que o Uncharted pode ser chamado de até um símbolo dessa geração atual? Eu me lembro, assim, de quando o Play 3 começou, posso estar um pouco enganado, mas a maioria dos jogos pareciam... Isso é comum, pareciam jogos de Play 2 melhorados. Era até um pouquinho, às vezes, decepcionante, tu olhava... Não, beleza, esse jogo genérico aqui de ação tá bonito, mas ele ainda... Mas ele parece aquilo que eu estava jogando no Play 2... um pouco melhor, em HD, com um cabo HDMI. E assim, o Uncharted foi um dos primeiros jogos que eu vi e eu falei, caramba, agora parece que agora a gente mudou de geração. Apesar que o Metal Gear 4 é anterior? Metal Gear 4, ele saiu bem no começo, acho que ele é anterior ao Uncharted 1. Bom, mas assim, Uncharted sempre chamou atenção bastante. E uma coisa que está sendo repetida bastante agora, em qualquer lançamento do estilo, é o estilo cinematográfico das cenas, aquelas cenas que tu interage, às vezes só apertando para cima, analógico, mas tu interage e ela parece mesmo a cena de cinema, então ele pula, ele se agarra no helicóptero, cai num prédio. E assim, eu acho que... Balela, Dragon's Lair fazia isso na década de 80. Opa, olha! olha pra polêmica. Não, assim, ó, é uma coisa legal e melhorou a... Ficou... Tá, é uma coisa que evoluiu ao longo da geração e agora a gente está vendo no final, assim, é repetido várias vezes, só que é uma coisa que melhorou bastante, que para mim chamou atenção. E a mecânica de jogo, apesar de ela não ser única dele, o pessoal já, mecânica de murinho, né? Esconde no murinho, atira e tal. Mas ele melhorou... Action cover. Ele melhorou para mim em relação aos primeiros jogos da geração, que não faziam, talvez, quase nada próximo... Até o próprio Metal Gear não tem uma mecânica de action cover, como tu falou. Mas eu acho que o que estabeleceu o action cover muito bem foi o Gears of War, que mesmo desde o primeiro funcionava. Sim. E era um engine 3 e eles conseguiram fazer. Mas uma coisa que me incomoda é assim, o primeiro Gears, só uma coisa, é do Xbox? Né? É só Xbox. Não, o primeiro Gears eu acho que é do Xbox 360. É, então, é da mesma geração. Sim. O Gears também é um jogo que marcou essa geração, sim, com certeza. Na verdade, assim, ó. A indústria do cinema, Hollywood, adoraria faturar o que a indústria do videogame fatura. Porque às vezes não bate. Eu não sei se não tem batido nunca, mas eu sei que muitas vezes não bate. Cara, o nosso cast de filme baseado em jogo, a gente tava com uma tabela com os números. Tem filme ali que... Tem filme que faturou um pingo e tem filme que conseguiu dar prejuízo, cara. Eu não ouvia vocês naquela época. Eu comecei a ouvir depois que aquele cara gatão entrou, o Canha. Tá bom. Então... Eu, na verdade, o meu receio é o seguinte, quando fica muita coisa automatizada, eventualmente o videogame vai ser uma mídia análoga ao cinema, ou seja, tu não faz nada. Então, Sim. Tinha aquela crítica lá, tinha um Uncharted do Vita. Você vai pular aqui. Eu me lembro no tempo do Mega Man que não tinha chupada. Pulou errado, amigo. Você errou. Não, eu pulou, acho errou que... o time, aí tinha lá no Vita. O Vita tem tela touch, é assim, você pode tentar o pulo, você pode clique aqui que ele pula pra você. Ah, vai tomar banho. Não, eu acho que tem que ser bem aplicado, assim, ó. É tipo Quick Time Event. Quando começou os primeiros God of War, era a primeira vez que tu tava apertando os botões que ele mandava, no melhor estilo, pense bem, sim, pra matar um ciclope e arrancar o... Que é o barulho do Pense Bem, cara. Muito bom. Era uma das primeiras vezes que, pelo menos, que tu tava fazendo aquilo. Apertar os botões de sequência e arrancar o olho do ciclope com a tua própria mão. Quando tu começa a repetir, Isso aí. Eu lembro que o Kratos tem uma sequência com as outras coisas também. Pois é, muita sequência. Muitas sequências ali. Que é. Tu lembra do vaso que quebrava lá? Lembro, né? tem várias interessante coisas. A sequência tem, assim. Exatamente. A fonte que jorra mais água. Mas não é o ponto. O ponto é assim, ó, por exemplo, eu joguei também coisas dessa geração que me incomodam. É a geração do DLC. Pra mim, ó, eu vou citar Little Big Planet como um totem do user content, user made content. Então teria o Team Fortress, teria outras coisas. Mas, por exemplo, assim, eu joguei Flashback no meu Mega Drive. Eu lembro que eu aluguei aquele cartucho, eu fiquei o final de semana inteiro indignado, fui lá e paguei e devolvi. No final de semana seguinte eu fui lá, aluguei de novo. O que acontecia? Ah, tô aqui parado. Ah, tem uns caras correndo. E agora? Ah, meu Deus, vou sair correndo também. Ah, tem que abrir a porta. Como é que faz? Pulei lá, o cara me matou. Mas tem uma pedra aqui. Vou lá e jogo. Aí tava jogando Deadlight, jogão. Ganhei presente de aniversário do grande mestre Gedu. E aí simplesmente ele pega e te ensina assim, agora você aperta B, aparece um B assim, oh meu Deus, aperte B, tá bom, já entendi, mas tipo, tá tudo dumbed down. Não, isso é bem notório, assim, eu acho que, é engraçado, eu não sei se só ter a opção de te dar isso seria suficiente, porque é engraçado, por exemplo, tem gente que fala assim, ah não, se tiver a opção de fazer uma coisa mais fácil, não no menu, mas assim, na própria fase, eu não consigo ignorar aquilo. É, eu também. É aquela coisa. Sabe, eu acho que é um erro. Se tem alguém me guiando num jogo de estratégia, eu vou lá e faço uma cagada. Eu também acho que é um erro de mecânica. Eu vou lá e faço uma cagada. O cara diz assim, ó, tu não viu? Deu, não, eu tô só fazendo o que tu me manda. Mas eu acho assim, ó, vou contrariar um pouco pra gerar a discussão. Mas eu concordo com os excessos que tu falou, com todos. Sim. Por exemplo, se o Uncharted tem muita cena de, ah, tu só aperta pra cima e ele faz tudo sozinho, aqueles movimentos e tal. Assim, isso é legal em termos de storytelling, porque, por exemplo, um defeito que muita gente que não gosta de Metal Gear cita, falou assim, ó, pô, tu joga 10 minutos, pô, é assim, é uma mecânica assim, tu tem uma sala, tu resolve aquela sala, tu passou 48 minutos de cutscene. Sim. Sabe? É. Tipo, eu a que gosto... Diz, tu não vai limpar lá a louça que tu deixou? Não, amor, eu não posso... É, esse videogame aí, assim, né? É terrível. Cutscene tem que ter pausa, pelo menos. Então, assim, ó, por exemplo, quando eu vou jogar Metal Gear, como eu já gosto muito da série, eu tô interessado em ver aquela história. Então eu fico parado ali assistindo. Mas tem gente que quer... Ah, só quer jogar, não sabe? Passa, daqui a pouco, com 8 minutos antes, o cara já quer pular a cena. Enfim, talvez essa maneira de storytelling seja... se adaptasse melhor. Tu tirava aquela parada que tu larga, quase larga o controle, só porque Metal Gear tem, sei lá, os flashbacks e um... quase que time events ali pra quase te participar. Quase um Naruto, assim, de cena, né? Que tu faz um flashback de tudo que mas tu jogou. Mas tu para e ele fica te contando. Então, eu acho que é positivo ter essas mecânicas inclusas nos jogos quando... aí vai todo o contexto. Vai o contexto de ter uma boa história, de estar sendo um jogo bom e interessante, né? Porque também, assim, se tu tem que apertar pra cima pra continuar na história, que tu não tá interessado na história, é foda. Agora, por exemplo, eu tô jogando Tomb Raider, não tô achando a melhor das histórias, mas ela tá interessante até praticamente o final. Exceto uns pontos que ele piorou, sim, ele tá interessante. Então, eu só acho assim, eu tava querendo colocar assim o ponto positivo da coisa. Eu acho que se os action adventures tivessem ficado igual o começo da geração, praticamente estaria muito ruim, né? Sim. Mas toda geração tem evolução. E eu achei a evolução positiva. Se não fosse essa evolução, pois, eu não teria Dead Space. É. Ô, João. Oi. Mas tá me ouvindo? Tô. Então, sabe uma coisa que eu tava conversando com um brother meu esse final de semana, cara? E o que acontece? Que a indústria dos games hoje, cara, a partir do momento que um acerta, entendeu? Que um criou uma fórmula, vendeu bastante e deu certo, os outros vão lá e copiam. E aí tudo fica muito linear e parecido, cara. Isso que é uma coisa que eu acho que incomoda bastante hoje no mercado, cara. O próprio Duke Nukem Forever, que levou uma geração... e meia, duas gerações pra ficar pronto, 12 gerações. O pessoal falou, cara, podia ter sido melhor, só porque o Duke parodia várias coisas de Call of Duty e ele usa a mesma mecânica. Tu tem duas armas, tu tem um sistema de perks, é tudo igual. Então, meu ponto é assim, também seria uma questão de dose. Eu acho que erraram a dose em algumas coisas. Não, foi a geração do tutorial. Tem tutorial pra tudo. Nossa, se o Mario de 85 fosse refeito hoje, ia ser: olá, este é um jogo do Mario. Mario é o encanador e a princesa. Tu ia levar meia hora pra jogar. Não, e assim, ó, a gente tá sofrendo, acho, um pouco devido à bagagem, né? Tipo, como a gente que joga desde o início de quase todos os videogames, a gente joga desde muito o começo, a gente tem uma bagagem. Então, hoje o desenvolvedor é um cara talvez muito parecido com a gente, assim, espero que eu não me dê mal falando isso, mas espero que o cara parecido comigo não seja um gordo pelado, mas assim, é um cara que tem essa média de idade, que tá ali, que já, ah, eu jogo desde pequeno, comecei jogando Mario, comecei jogando Zelda, tá, beleza, tô, quase todos nós começamos assim, ou no Atari, enfim. Aí o cara diz, ah, eu quero que o cara jogue esse jogo de plataforma e tal, mas eu quero que ele entenda, eu quero que ele sinta um pouco da nostalgia que eu tô sentindo, um pouco disso. Então, aí começa as explicações. Ah, olha só, esse jogo, ah, sabe? E quando tu explica, tu perde um pouco do charme. Claro, entendeu? Mas aí então... tem pessoas que acertam, tem pessoas que acertam a medida pra cá e tem pessoas que acertam a medida pra lá. Team Meat fez o Super Meat Boy. É um jogo, tem um pouquinho tutorial, mas não enche o saco, parodia várias coisas da indústria dos jogos e vários jogos históricos, cenas, não, coisas. E ele te ensina a jogar com a fase. Exatamente. Morrendo. E ele te ensina, e ele assim, ele não tem piedade, ele não quer não. que tu feche. Na verdade, eu acho que não. ele foi feito pra não ser fechado. Cara, e a saudade, a nostalgia disso aí, é, teve aquela conversa que a gente teve pelo Face, eu simplesmente tava lá de tarde, Sucevaldo, Sucevaldo da Silva Sauro, tá? Lendo as notícias e tal por ali, e de repente vinha eu pensando algum tempo atrás em DuckTales, não sei o que, lembrando por causa do Inception, que foi criado pelo Tio Patinhas, o do Christopher Nolan só copiou. Ah, tá. É, foi, eu tenho material, põe o link lá material depois, pro denúncia. Aí perguntaram pro Christopher Nolan, onde é que veio a ideia pro Inception? Ah, não sei. Deve ter vindo de algum lugar. Oh. E tipo, tem tudo. Tem os irmãos Metralha entrando no sonho, tem o cair pra acordar no sonho, os sonhos têm camadas, tem o limbo. Vocês não estão vendo a minha cara agora, mas eu vou botar uma foto. É, tá fazendo uma cara de aquele pescoço longo, assim, se afastando. What? Bom, tudo bem. Estava eu pensando no magnífico, maravilhoso DuckTales 8-bits, que foi feito em irmandade com o Mega Man, em termos de design, de sprite, o compositor da música era a mesma coisa. Tô lá, eu de bobeira, quase tenho um infarto. DuckTales HD. Pô, cara, DuckTales HD. E se for um jogo cruel como era naquela época, é tanto melhor. Como os Mega Mans novos. Os Mega Man novos, 9, 10 aí, foram Mega Man difíceis. Mas nem tanto, mas deve ser difícil. Não, são bem desafiadores, difícil, assim. Cara, eu não fechei o Mega Man ZX. Não vou nem comparar com a média atual de dificuldade, mas... Bom, cara, eu tava falando, tô chegando no final do Tomb Raider. Assim, ó, vamos dizer, não suei nem um pouco, sabe? Não tô dizendo aqui que eu jogo, nossa, jogo demais. Eu jogo normal, eu morro várias vezes, às vezes até demais pra passar de uma fase. Especialmente quando tá no meu time, tu morre o tempo inteiro. Nossa, direto, cara. Tales of Gary, new bad and good luck tales. Woo! Not phony tales or goblin tales. No luck tales. Woo! Tá aí, Eugênio, pensou em algum jogo pensei, portátil? Cara. Ah, eu não pensei no portátil. Ah, pensa então qual jogo que tu pensou? Eu pensei num jogo muito interessante, a Shura's Wrath. Opa, interessante. PlayStation 3, cara, um jogo que é só basicamente de... Como é que a gente chama? Da cena Screen Event, né? Quick Time Event. Quick Time Event, um jogo que é de Quick Time Event, que é um filme que tu te entretém, com gráficos muito bonitos, e assim, com só da meia dúzia de bolinha ali na tela, o cara fica vidrado horas e horas. É. Bem, e como diz o pessoal, é o jogo que o cara mais faz... E segura a mão do Buda. Mas vai dizer que não é massa. Buda, cara. Gigante intergaláctico, tá ligado? Vamos dizer, o que era mais massa do Dragon Ball? O Goku e o Vegeta. Nossa, e eles só fazem isso, tá ligado? E tem um vídeo de um cara que eu vou tentar achar pra botar também. Um cara na rua vestido de Goku, cara. E o cara começa a chegar perto das pessoas e dar soquinho, assim, ó. E eles colocam o som do desenho original. E daqui a pouco ele sobe no. Cara, o cara tá no meio de uma praça, cara. Daí ele sobe, sei lá, num negócio alto, assim, num pedestal de uma estátua, e começa. E tipo, todo mundo caminhando assim na frente, olhando. Esses gritos deles de carregar aqui é uma coisa assim, deve ser alguma dor muito intensa. Imagina o Goku com priapismo. Que dor, cara. Pô, cara, como é que pode? Enfim. Pode ser que nem que o cara tá na privada aqui. Mas, assim, mas olha só, Eugênio, pra desenvolver um pouco a ideia do Eugênio, eu achei interessante porque o Azura's Wrath foi um jogo extremamente discutido. Quem gostou, gostou, e quem não gostou, odiou. Eu gostei. Exatamente porque Tem gente que diz, porra, isso não é nem um jogo, é só um quick time event gigante, apesar da historinha ser legal. E tem gente que falou, pô, é isso mesmo. Tipo, naquela hora eu queria jogar um jogo assim, de 4 horas, um quick time event, uma história meio alucinada, legal, que eu curti naquela hora, ou porque eu gosto de anime e todo mundo falou que ele é muito estilo anime. Então, o que tu acha disso? Assim, se começar a ter vários jogos tipo Azure's Wrath, o que tu pensa dessa mecânica? Eu pensei isso, cara. Ele vai depender exclusivamente da história. Porque é o que vai te perder, porque a mecânica sim não te exige muita coisa. É só pra tu ficar realmente, tu não dormir no jogo. Ele aparece a telinha ali pra tu ficar vidrado o tempo todo, ficar com aquela sensação de adrenalina. Agora tu tem que ter uma história muito bem elaborada, porque senão o jogo vai ser chato. Mas eu acho assim, vai ficar uma coisa, vai ser uma coisa de nicho e vai ser como se fosse, por exemplo, aqueles. Existia um mercado pra isso da década de 70, 80, os pocket RPG que tu lia e jogava sozinho. Então, eu não sei, assim, é um nicho, é uma forma de entretenimento, questionável se é jogo ou não é jogo. Tem um monte de jogo que eu considero brinquedo. Tu pega o jogo lá que, assim, o próprio MMO pra mim é um brinquedo. Eu tô brincando sim. De bonequinho, eternamente com meu bonequinho. Meu bonequinho. Então... Vestido feliz, com o cabelinho de trancinha. Tem um jogo dessa geração? Ou teu estilo, ou franquia? Não, eu mencionei alguns, né, Gabriel? Black Cox. Não, mas assim, né? Mencionou no sentido mais negativo, talvez. Não, talvez. É porque, assim, na verdade, o que foi feito? Assim, inventaram pro online do Black Ops o sistema de perks. Isso funcionou muito bem. Isso foi o que vendeu Black Ops contra Mas eu quero fazer a colocação. Então, eu acho que tem um defeito em Call of Duty Online, no modo geral, que é extremamente errado. Eu não consigo ver isso como correto. Que é premiar quem tá ganhando. Cara, Mario Kart já ensinou isso há muito tempo atrás. Falando sério. Tipo, se eu começo o jogo e eu já joguei... Vamos supor que nós estamos jogando em 5 amigos. Eu sou o único que já tinha o jogo há uma semana. Eu joguei 5 vezes online. Daí a gente entra no mapa que eu conheço. Eu entro e mato 3. Aí eu ganho uma bomba que mata mais 3. E por matar 6 eu ganho um helicóptero e eu mato todo mundo e você não me mata. Mas nisso eu vejo um aspecto positivo que os jogos clássicos e antigos tinham. Você exercita e você fica melhor. Não tem recompensa gratuita. É um jogo que demanda dedicação. Exatamente. E ele tá te recompensando quase... Não é gratuitamente. Porque se tu é melhor que os outros, tu é melhor que os outros, entendeu? Agora, eu acho errado... O jogo premiar exatamente o cara que tá melhor. Mas será com que armas ele não... Não, e com coisas extremamente poderosas. E aí vai lá um noob e mata esse babaca que tá lá ganhando. Não ganha um monte de ponto. Geralmente, no Team Fortress, que é o que eu entendo. Mas olha só, se é que é assim que acontece, porque eu não entendo bem todas as mecânicas do Call of Duty Online, se o cara que tá mal mata o primeiro lugar e ele ganha mais pontos pra evoluir, tudo bem, ele ganhou pontos pra evoluir. Agora... Ele não ganhou uma arma melhor naquela partida. E talvez esses pontos para evoluir nem levem ele tão longe que ele vai pegar uma arma, uma retícula, ou uma mira laser, ou um negócio que identifica no escuro que é roubado pra caramba. Entendeu? Então, dentro da partida, ele premia ao extremo. Aí o pessoal chega. Aí sempre tem o pessoal mais encarnado. O pessoal sabe, fazia coisas do tipo: o cara sabia onde é que tinha o spawn, o respawn dos adversários. Ele começava a partida com a sniper engatilhada, ele não tava vendo o cara, ele atirava e matava o primeiro. Depois ele ia correndo para um lado, jogava uma granada e matava mais 3, 4 ou 5. Vou repetir, não entendo tão bem desse jogo, alguém pode me corrigir. Cara, em 30 segundos o cara tinha matado 6 e tava com o helicóptero que mata milhões, né? O helicóptero, o boneco fica escondido com o computador, aí ele se escondia obviamente muito bem. E o helicóptero fica matando... Meu Deus, o helicóptero tem mira laser lá, identifica todo mundo e mata tudo. Tudo. Então, eu acho... Mais geral. Eu acho muito errado o jogo premiar o cara que é o melhor, cara. Mas qual que é a vantagem de ganhar, então? Porque eu não vejo... Não, aí a vantagem... Tu tem evolução do personagem, tu pega armas que são um pouco melhores, tu pega mais coisas, tu acessa não sei o que, etc, etc. Tá. Agora, porque assim, ó, qual é a vantagem de estar em primeiro no Mario Kart? A vontade de ser primeiro no Mario Kart seria possivelmente ganhar. Eu entendo do Mario Kart como é que funciona, porque tem o Carcaju, né? E o cara que tá em primeiro no Call of Duty não ganha mais pontos de experiência e não fica em primeiro na tabela? Ah, pois é, mas aí é bragging rights puro. Então, assim, se todos os jogos premiassem quem perdesse, as pessoas iam parar de ganhar. Não, não, eles não premiam quem perde. Não é premiar quem tá perdendo. Eu não tô falando pra premiar quem tá perdendo. Só que eu não consigo entender como é que ele vai premiar quem já tá ganhando. Pois é, mas... Porque, olha só, ele não... Fazer uma analogia aqui. Ele não já... tá valorizando a habilidade. É. Ele tá valorizando, às vezes, o cara que aprendeu um cheat na internet e tá reproduzindo isso. Pois é. Pensei o seguinte, João. Ele tá premiando o gordinho que passa mais tempo no computador e tá ganhando dinheiro pra eles. É, por um lado. Mas é aquela história assim, ó. É que nem jogos com bebida. Tipo assim, ah, alguém vai lá e perde. Se essa pessoa bebe, tipo, o jogo de jogar tampinha dentro do copo, qualquer coisa, sim, assim, ah, quem erra, bebe, nunca mais vai acertar. Aí o que tu faz? Existe uma modalidade de jogo que é pra comer mulher gostosa, e aí tu bota a mulher gostosa depois de dois caras que são bons de jogar tampinha dentro do copo, ela depois. Aí os caras vão acertar, a guria vai errar, vai tomar três doses de tequila, pronto, alguém come aquela guria e tá resolvido o problema. Então tem uma finalidade, entende? E aí tem outros jogos que é assim... Ah, alguém foi lá e perdeu. Tá, peraí, só um pouquinho. É que tem muitos jogadores de Call of Duty que estão ouvindo isso, eles não sabem o que é mulher gostosa. Tem muitos jogadores ouvindo isso? É, não. Talvez. Não, agora tu vai perder vários assinantes depois dessa, porque é um joguinho popular, viu? Mas aí tem a outra situação. Por exemplo, assim, ó, eu joguei uma vez, tava com um amigo bebendo saquê. Com roupas, né? Todo mundo jogando Samurai Showdown. Não, esse pessoal pensa besteira. Jogando Samurai Showdown. E a gente estipulou assim: quem perder, bebe uma dose de saquê. Bebe uma dose de saquê. E a gente ainda tinha colocado outra regra muito legal pra Samurai Showdown, que é assim, ó. Se o boneco for cortado no meio, não pode pegar mais. Resultado, o cara pegou o genjuro e eu perdi todas. Eu matei minha tequila. Mas, tipo, jogando canastra, funciona assim. Eu nunca ganhava. Aí quem ganhava, bebia. Aí chegou uma hora que tá todo mundo tão bêbado que eu ganhei uma. Entendeu? Então, é tipo. É. Então tem coisa assim, por exemplo, ah, tem a Team Fortress da Drop. Quem tá jogando há mais tempo já tem arma melhor. Tu entra lá, ah, por que, que a arma do cara é muito melhor que a minha? Porque o cara joga mais tempo. Sim. Então, mas vou jogar mais tempo. Tu vê que nisso aí o Call of Duty acerta. Porque as mesmas armas iniciais, porque elas ganham evoluções que dão exatamente mais dano, mais coisa. São evoluções que importam, vamos dizer assim, né? Não é enfeite só. Com as armas iniciais tu consegue jogar bem. Quando tu começa a jogar um pouquinho mais, na época que eu joguei um pouquinho mais seguido, cheguei a jogar todo dia ali durante um tempinho, assim, eu comecei a jogar bem. Eu comecei a ficar, às vezes, até em primeiro na sala que eu tava, mas é claro que depois o matchmaking me levou para salas melhores e eu comecei a perder de novo. O que é até... Não, o que é natural. Sim. Entendeu? Mas eu falei, pô, beleza, semana passada eu tava no nível tal, agora eu tô no outro nível e eu tô jogando com caras melhores, tô vendo outras coisas, aprendendo. Mas assim, isso ele faz bem. Entendeu? A arma melhor do cara, tudo bem. Ele me mata um pouco mais rápido. Mas assim, não é um absurdo que eu desista de jogar. E eu com a minha AK-47, primeira, sem nenhuma retícula melhor pra contar a história, conseguia matar às vezes o cara que era o primeiro da sala. Então, eu só acho que ele erra a dar uma metralhadora que o cara lava o cenário, tudo, entendeu? O cara é muito desproporcional. Sabe, assim, ó, eu acho que se fosse um jogo de corrida, o cara pegaria um item que dá o primeiro lugar pra ele, invariavelmente. Ah, mas é jogo de corrida, como é que vai funcionar a tua mecânica? Porque assim, se tem uma mecânica pra corrigir isso, tudo bem. No Mario Kart, tu tem. Claro. Quem tá mais atrás corre mais rápido e pega item melhor. Não, eu só acho, e dá a casca azul. Eu só acho que ele não devia premiar tanto um cara, sim, que já tá em primeiro. É, mas só existe, isso. Mas existe um equilíbrio. Existe algum tipo de equilíbrio. Porque assim, ó, eu acho que no Call of Duty, tirando todos os itens de lado, todos os packs de lado, habilidade e experiência conta mais. Sim, sim, sim. E conta tão mais que eu acho que esse desequilíbrio, às vezes, de item não é um fator. Conta, porque fica um incentivo. Não, se eu jogar mais, eu vou pegar aquele item, vai ser legal. Exatamente, vou exatamente. Vou pegar o pack melhor. Então, eu acho que assim, ó, existe um desequilíbrio por ali, mas existe um senso de equilíbrio geral que mantém o jogo interessante. Não, ele não é um jogo extremamente mal equilibrado. Sim. No meu lado, eu coloquei mais com uma coisa quase pontual. E justamente assim, né? O pessoal do Destructoid estava comentando esses dias que eu vi um vídeo, estava me preparando para esse podcast, levou um tempinho para sair. É um vídeo do pessoal do podcast que, assim, é só uns caras conversando. Eu achei interessante, até que eu gosto tipo muito. Tipo a gente, só uns caras conversando. É, mas era filmado. Era filmado. Ah, tá, era um videolog, videocast. E não eram caras tão bonitos quanto eles. Ah, não. Não, o Jim Sterling é um gordo escroto. Ah, mas o Jim Sterling não tava lá. Mas que bom. Ninguém aqui é gordo, hein? É, ninguém é gordo, cara. É, todo mundo é gordo de espírito. De espírito. Nossa, de espírito, comedores de bacon e calabresa. Então eles estavam justamente falando disso aí, cara, que é a coisa dessa geração. É, tem a coisa do DLC, eu me perdi totalmente o que eu ia falar, mas era alguma coisa muito legal. É verdade. Música. dessa geração ali, eu gostei do Street Fighter vs Tekken, cara. Crossovers, jogos de luta. Teve uns crossovers, teve coisas assim, ó, que tiveram muito nessa geração. É, alguns tipos de... O MOBA é uma coisa dessa geração. Ah, MOBA é totalmente... Eu acho que a gente até já comentou um pouco, mas assim, não precisa nem dizer, né? Que é o estilo de jogo mais jogado no mundo hoje, né? Sim. Só que... E eu acho assim, ó, que... A governo, pior comunidade de jogadores ever, MOBAs, quem é... Pois é, o pessoal é muito grosseiro. As mães bateram um pouco na bunda dessa gente, viu? Mas assim, ó, tem a coisa do MOBA e como um todo, já existia esports antes, porque na Coreia StarCraft era muito forte. Mas essa foi a geração da popularização dos esports. É. Tipo, o pessoal fica assistindo streaming de esporte, o pessoal fica treinando, o pessoal fica estudando. Esse incentivo do aprendizado nos jogos, eu acho legal, porque de fato, assim, não é mais uma diversão tão dependente de sorte, que em alguns aspectos ela depende um pouco mais de treino, de experiência, leitura. O pessoal estuda, cara, dá matemática para os caras estudar, os caras não querem. É, e é aí verdade. Dá, nossa, eu sei todos os builds de Protoss, de Zerg, de Humana, jogo de Rana, eu sou Liga Diamantes, vai tomar um cu, vai estudar matemática, pô. É. Vai para a Coreia. É. É isso aí, é isso aí. Então, cara, eu não. Ô Jonas. Oi. Eu não vou editar, porque antes eu peguei. Até a gente tava falando bastante, eu falei, não, vou chamar o Jonas. Aí a gente ficou assim, ó, Jonas, e tu não apareceu, cara. Aí agora do nada, oi, tô aqui. Fala, cara, não, conta a verdade pra gente. Tava cagando. Tava no banheiro, né? Eu digo uma coisa que eu ando sofrendo, eu e o nosso brother que ganhou a chave do Dota no blog, o André, cara, que é uma desigualdade insana a questão do Dota, cara. O Dota, cara, é absurdo, cara. Todo mundo começa num nível igual e em questão de poucos segundos a gente anda perdendo horrores, tá ligado? Como se a gurizada ficasse o dia inteiro estudando isso E fica. Não, mas eu acho, ô Jonas, até quando tu me comentou isso, que a gente foi jogar e tá até lá no ao vivo no Dotinha do Save Point, lá no Twitch TV. Sim. Que a gente acabou jogando e todo mundo desconectou, daí tipo, a gente até ganhou a partida, mas foi sem graça. É, quando tu comentou isso aí, que tu tava achando que tava perdendo muito e o pessoal. Eu acho que é a velha história do matchmaking. Tipo, tu começa com o pessoal que é nível zero, aí tu ganha, se empolga, sabe? Tu te empolga um pouco e foi o que eu te falei. Às vezes só da gente jogar em dois, eu sei que o Dota são cinco, mas só tu tá em dois amigos conversando já dá uma diferença brutal. Já ajuda. Aí tu sobe um pouquinho na liga, vamos dizer ali, e começa a perder, entendeu? Porque tu começa a pegar uns caras que estão mais sérios e tal, pessoal que já sabe melhor e acaba perdendo. Eu acho que isso vai ser a realidade do matchmaking pra sempre, assim. Pois sabe? É, mas por outro lado, cara, como em qualquer esporte, só jogar com perna de pau, tu nunca vai aprender a jogar bola. Não, isso é verdade, mas eu digo assim... Não joguem futebol comigo, porque eu não jogo nossa, nada. Foi o que eu falei pra ele. Foi o que eu falei pra ele, assim, é... Quando a gente entrava em dois ou em três amigos, no caso do André ali, que entrava com a gente também, e jogava com... Os três conversando, meu Deus, era outra partida, tá. Sabe? Aí vamos fazer assim. Um time assim, ó. Eu, tu, o Jonas, o André e mais um outro brother nosso. Nós vamos tomar um sarrafo. Não, mas olha só. Vamos formar um time. Não é? Mas é assim, a gente ganhou várias partidas, cara. Até sim. Começar a perder. Sim. Vocês não estavam jogando comigo, cara. Eu vou desbalancear essa equipe pra baixo, tô falando. Eu posso desbalancear mais ainda, se é, não, se for o pessoal do podcast, o André, nossa, nosso time não tem chance. Nem contra. Mas curte uma coisa, cara. Pra te ter uma noção. Eu tô com 25 vitórias. E 29 derrotas. Ah, tá bem, bom. Tá bem. Tá bom. Tá mas, bem, ó. Caramba. Da onde isso, cara? Mas, por exemplo, ganhei. O Dota é mais cruel porque, na verdade, ele já tem uma comunidade formada. O LoL tem um monte de gente que diz, não vou jogar Dota porque o pessoal é chato. O pessoal do Dota é chato. O pessoal do Dota é muito chato. Porque o Dota é muito antigo, cara. O Dota pessoal, é antigo. Cara, não, assim, ó, imagina tu jogar um jogo há 6 anos, cara. Tu conhece, sabe? Tu sabe, nossa, esse item era esse, agora virou esse, agora é assim que se faz e tal. E aí entra o Ocanha mosqueando lá no meio. Que item que eu faço agora? Pimba, multi-kill daí. Pá! Aí sempre tem um cara abre o microfone. Ei, caralho, fica morrendo aí que nem uma mosca tonta no meio, atrapalha, não tá ultando, não tá. O que, que é Ultimate? Eu tenho um tempo pra aprender o que, que é um Ultimate. Aí, por exemplo, o pessoal que joga LOL defende assim, o LOL ele tem... LOL é mais divertido. Mas o LOL tem a estrutura de aprendizado do jogo, os tutoriais são mais focados, mais voltados. Ele realmente tem coisa do tutorial Tu tem os heróis abertos pro noob. Tu pode entrar lá no Dota e pegar o herói mais difícil de jogar. Tu não fala com os caras na tela de seleção, os caras vão olhar. Não, seu canha aí deve ser um cara bom. Pegou o herói mais difícil do jogo. Aí tu vai lá e não faz nada, os caras, pá, por que que pegou esse herói? Aí os caras ainda, pra piorar, fazem o pique do herói deles, pensando, o cara tá jogando tal herói, vai fazer isso, isso, isso. É desastre. E aí tu entra, o que tem que eu faço pra esse herói? Tá, olha e aí, só. No mas... Loto tem alguns heróis. Não, mas olha só. Vai treinar. Qual é o botão que aperta pra selecionar? Cara, eu lembro que eu só jogava de sniper, cara. O meu herói fica. Eu jogava de sniper. O meu herói fica atacando automático. O meu herói fica parado. Eu mando ele atacar e esqueço e. Aperta H, então tem várias coisas. Rapaz, os caras ficavam se confrontando e ia lá no cenário pegar item no meio, matar dinossauro. Tá, olha só. Eu acho que ficou legal essa discussão da geração atual, que realmente esses aspectos marcaram bastante a geração. A gente podia falar um pouco do que a gente espera para a próxima geração. Só introduzir o assunto. Só queria introduzir o assunto dizendo assim: teve um podcast muito bom que eu vi, exatamente do pessoal do Super Controle, que eu citei o Matheus Six, que comentou lá no site, e eles fizeram com a participação do André Campos, que é do Jogabilidade, que é um outro excelente podcast. Eu vou linkar esse episódio aí pro nosso post. E eles estavam falando assim: novas ideias para velhas franquias. Né? Faz parte até do nosso tema de hoje. Então eles começaram a falar, Mega Man podia ser assim e tal. E assim, cara, o André Campos falou ele fez uma colocação grande até, mas excelente sobre Zelda, sobre como Zelda caiu um pouco numa mesmice e tal. Citou vários defeitos que ele acha que a franquia tem hoje em dia. Eu não vou saber dizer o que ele falou agora. E ele fez uma comparação muito interessante com Dark Souls. Tu vai dizer, cara, o que Zelda tem a ver com Dark Souls? Como eu não joguei o Dark Souls, eu não sei dizer. Não, mas tem bastante a ver. Eu só não sei colocar como conhecedor do jogo. Mas ele falou assim, pô, cara, Dark Souls é um jogo que não tem medo de fazer determinadas coisas. Não, tu vai morrer, tu vai voltar do save, tu vai explorar esse jogo. Se tu for pro tal caminho, é esse. Fazer jogo difícil hoje é uma dificuldade. E se tu errar... Não é só dificuldade, é várias coisas. Então, tanto que Zelda, agora o anúncio do novo jogo... no Nintendo Direct eles falam, o jogo vai voltar a ter, não vai ter ordem para entrar nas dungeons, ou seja, o jogador vai ficar à mercê de descobrir na entrada da dungeon que ele precisa de algum item que está em alguma dungeon, mas a nossa que geração, era como o primeiro era. A nossa geração é bugada, tu vai lá e olha no GameFAQs, melhor ordem para entrar nas dungeons. Tá, mas... A nossa geração tá estranha. Não, mas assim, cara... Mas a gente abriu o Google, né, mas é cultural. Mas não, mas... É pior do que desenvolvimento. Assim, eu sei, cara, não. Assim, games pra quê? Tudo bem, mas uma coisa é tu ter jogo que tu, sabe, que tu escorrega pra baixo na montanha, que deite uma tirinha uma vez, e tu ganha checkpoint a cada 5 segundos, sabe? Pô, olha Skyrim, cara. Skyrim é um RPG que pra quem joga RPG mais difícil, o jogo tem save state praticamente automático. O que eu quero dizer é o seguinte... Uma coisa é isso estar no jogo, outra coisa é estar na internet. Cara, na boa, eu consigo deixar o computador de lado e jogar até a cabeça tá fervendo e eu ainda não olho. Eu sabe, também... eu vou olhar quando... Não, eu não uso cheat, mas é que eu digo, é cultural. Não, tudo é bem, mas é melhor... É uma progressão de quem consome a mídia, não só de quem consome. Sim, mas é melhor... Assim, ó, tipo, tem Dark Souls ainda e Demon Souls, ainda tem alguma coisa difícil e, vamos dizer assim, real nessa indústria, entendeu? Então, se Zelda vai melhorar e voltar a ser um pouco assim, sim. Que bom, sabe? Não, é legal. O GameFAQs vai estar lá. Mas aí, cara, é outra coisa, me desculpa. Agora, o foda é sair assim, ó. Não, o novo Zelda vai ser assim, ó. Ele vai te dizer onde é que tem, vai ter um GPS gigante na tua cara, vai ter uma flecha, vai ter a navinha falando, hey, listen, a cada 5 segundos. Porra, daí é o caralho, entendeu? Jogão, hein? Jogão, hein? E aquele complemento do WoW que te diz pra onde é que tu tá, quando tu tá no WoW, é só seguir. Basicamente isso. Mas enfim, o WoW aí tem aquela outra coisa, tem gente que quer curtir, tem gente que quer grindar, tem gente que quer fazer PVP, ou tem gente que quer ser top gear pra dizer, tenho 10 bonecos, tenho todas as raças, todas as classes, todos estão num tier, é um milhão lá, toma banho. Ô, Jonas. Tô na escuta. Ô, Jonas. Oi. Então, cara, olha só. Então fala aí o que que tu espera pra nova geração, tipo, se é uma franquia que tu quer que tu volte, que volte, se é um... Tu quer que inventem uma nova franquia com uma ideia que tu teve aí, o que que tu espera pra nova geração? Cara, eu sou fã de jogos curtos, tá ligado? Então, Team Fortress, Dota, por mais que demore uma hora a partida, mas tu já loga e tu já tá jogando, entendeu? Curto daí. Mas eu tô na expectativa de jogos de remake mesmo, cara. Que nem eu tava vendo a questão do... Que eles estavam fazendo remake do Strider, cara. Porra, jogaço de plataforma, que eu era viciado. Joguei muito, tá ligado? Eu tenho uma expectativa gigante pra um jogo desse, entendeu? Ah, é verdade, cara, isso aí... Assim, eu acho que remake já tá fazendo parte bastante dessa geração. A Sega tá metendo a mão nesse remake? Não sei se é a Sega, mas tudo que a Sega põe a mão vira ouro, menos Sonic com Lobisomem. Nossa, olha aí, ó. Voltou o assunto. Não. Sonic com Lobisomem. Ah, pois é, mas eu nem joguei. Na verdade, eu tô falando aqui, nem deveria estar falando. Tá, tem. Mas, ó, essa questão assim: tem a questão, novas propriedades intelectuais. Tem as propriedades intelectuais estabelecidas dessa geração que o pessoal ficou mamando. Exemplo, Call of Duty. Tá, beleza. É, pra resumir. E tem a questão dos remakes antigos. E aí tem a questão do remake de jogo antigo. Tem a questão do estupro sistemático de certas coisas. Por exemplo, o Metal Sonic está muito difícil. Eu gostaria de comprar uma esmeralda. Cada esmeralda é 99 centavos. Ah, sim. 7 esmeraldas por R$4,99. Tipo, uma coisa que eu tinha pensado. Eu ouvi o podcast 6 e fiquei pensando. A gente falou em DLC. Aí o pessoal citou assim, ah, tá jogando Dead Space 3. E, ah, eu posso comprar uma peça de uma arma. Sim. É que nem Cyber Cops. Oh, meu Deus, esse monstro é muito difícil. Aí tinha a tubulação de esgoto, a tubulação de água da chuva e uma tubulação que tu podia pedir uma arma que tu não tinha. Sabe? É um troço meio tosco, assim, ficar desconectado. Embora naquela época o Cyber Cops era muito legal. Era do japonês lá, né? Era japonês, era os policiais japoneses com umas armaduras a cor verde. Eu nunca esqueço que na abertura tinha um deles que conseguia ler um livro em um segundo. Ah, cara. Meu Deus do céu. Oi, amor. Então, nossa, oi, amor. Amor, nós estamos gravando ainda. Bem, mano, beleza? O outro ponto dessa questão das gerações antigas é o... Tem os estupros, digamos, colocando DLC, que eu acho que foi uma geração de DLC. Quer dizer, do que ele tá falando de remake de coisa antiga? Não, mas é que tem remake de coisa antiga que, pô, então assim, ah, fazer um Mega Man 11 com DLC que não tinha antes. Tipo, fazer em vez de um Mega Man X, faz um Mega Man cifrão. Tu compra o um pedaço da armadura que tu não, mas olha só, calma. O Jonas tá falando assim, uma coisa que ele quer ver mais agora, talvez sejam mais remakes de velhos jogos. Então, por exemplo, ele citou... talvez. Mais? Não, calma. Tem tanto? Tipo, o DuckTales que vai sair. Nossa, DuckTales é animal. Já, animal. Então, é o que ele quer ver. E, por exemplo, Mega Man 9 e 10 não tem, que eu saiba, coisitas compráveis e tal. É um Mega Man true, sabe? Tanto que o 9 foi extremamente elogiado. O 10 talvez nem tanto, porque ele era muito parecido. Basicamente, todo mundo... O WoW Factor passou, pra mim, como Skyrim comparado com o Oblivion. Não, beleza. Eu acho que o Skyrim foi importante por aqueles aspectos que eu falei. E, bom, a gente já falou do Skyrim e tal. Mas, assim, ele quis dizer assim mais nesse sentido. Então, não... Claro. Eu acho que tu falou assim, tipo, eu tenho medo que venham jogos velhos reformulados com DLCs. Tipo o George Lucas mexendo nos meus filmes. Para de mexer nos meus filmes, George Lucas. Não, beleza. Ocanha. Mas uma coisa certa, que com certeza, com esses remakes, cara, vai vir uma questão muito importante. A dificuldade, cara. E a criançada vai chorar. Ah, pois é. Eu quero ver o pessoal sentando meio fio chorando agora por causa do jogo. O que eu mais quero ver, porque a minha infância foi assim. Que venha e que não tenha facilidade nenhuma. Minha infância foi destruída por Ninja Gaiden. Eu tava chorando porque a cerveja tava difícil, cara. É, não, mas tá certo. Nunca fechei o Shinobi. O meu outro nunca fechará. O meu outro ponto é assim, ó. Por exemplo, um dia desse eu vi um quadrinho lá, pegaram aquele cara do Nothing's Funnier, que tem um quadrinho, o pessoal faz um panel só com quatro quadradinhos. Aí o cara falando assim, a imaginação de ser humano é infinita. Daí alguém, imagina uma cor que não existe. Aí depois o cara no bar, assim, desesperado. Porque a imaginação da gente não é infinita. Então, assim, ó, o que eu mais vejo é a franquia voltando. A gente tava falando em novas franquias. Aí tem assim, a próxima geração. O pessoal fala, não sai muito IP novo no fim de uma geração, porque às vezes um IP novo pode ficar apagado. Por exemplo, muita gente jogou, não é um jogo desconhecido, mas Perfect Dark saiu tão tarde na cronologia do Nintendo 64, que eu não joguei. E pra mim Perfect Dark passou batido. Eu não tive o Xbox, é uma franquia que eu não conheci. Se tivesse saído no meio ou antes, eu teria conhecido. Então o pessoal não quer queimar novas IPs muito boas agora, querem queimar depois. Aí vão querer aproveitar bem a tecnologia. Então, eles não vão querer queimar as melhores ideias no começo do ciclo também. E o outro ponto é assim, a gente se preparando, lendo alguma coisa de material sobre novas franquias, os caras anunciam que vai sair última. Vai sair um jogo novo do último. Eu soube. Então, ele vai ser PC e iPad. Tipo, PC e iPad. E vai ser... Todo mundo vai poder jogar junto e tal. É interessante que integra. Vai ter DLC... que não tinha, por enquanto não vai ter nada competitivo, vai ser algo mais assim, DLCs de vaidade, assim, Vanity Packs, o Hobby melhor, o Hobby com um dildo grandão na frente, qualquer coisa assim, tipo os DLCs de mágica, que tem um monte de, inclusive, roupinha de Day of the Tentacle, legal. Assim. E aí, como eu digo assim, chega mais, passa mais o tempo, a gente quer ver franquias novas, aí vem, tem ressurgimento do Fallout, maravilhoso ressurgimento do Fallout, não é o mesmo jogo, mas a propriedade intelectual é a mesma. Aí agora tem no Kickstarter Shadowrun, saindo novo. Tem o Wasteland 2, que eu comprei. A única coisa que eu comprei no Kickstarter, que é o predecessor do Fallout. E a gente tá vendo esse retorno. Aí sai Age of Empires HD, Baldur's Gate Enhanced. Não, mas isso vai ser... Não, mas assim, ó, isso vai ser uma constante. Agora, eu acho que a indústria de videogame não tá sem novas propriedades intelectuais, assim, tem. E, sim. Entendeu? Tem coisas novas, boas, e eu acho que assim, agora tem muito valorização do retrô exatamente por causa da idade dos jogadores, entendeu? Então a gente. Foi exatamente aquilo que eu falei da bagagem. Agora a gente tá jogando com toda aquela bagagem. Então, pô, cara, é uma decisão importante que um desenvolvedor tem que tomar. Tipo, ele vai fazer um jogo novo, aí ele tem um monte de ideia de referência legal que ele pode fazer. Aí ele fala assim, beleza, eu vou colocar... Cara, tem noção que quem tem, tipo, 20 anos não jogou muita coisa que a gente jogou. E não vai entender muita referência, sabe? E, tipo, 20 anos o cara... Mas, sei lá, 20 anos, cara, não eu é 10. Eu acho que tinham que proibir pessoas com menos de 20 anos de jogar videogame. Nossa. E daqui então, pra assim, diante, nasceu acima de 93, não pode mais jogar. É isso aí, cara. Eu acho que pessoas que nasceram... Existe uma Little Pony, companheiro, pra essas pessoas sem referência. Pessoas que nasceram depois de 88 não podem ter noção de pessoas não têm cultura. Não sofreram o que eu sofri jogando Mega Man 2. É isso aí. Não, assim, ó, eu acho que... Então, por exemplo, é uma decisão importante que um desenvolvedor tem que tomar... Ele vai fazer um jogo novo, ele tem várias ideias. Ele diz, pô, se eu lotar isso aqui de referência, eu vou chamar pra caramba a atenção de um certo público, mas eu posso até perder outro público. Porque a pior é afastar. É muito ruim tu ter uma piada, tu saber que todo mundo tá rindo ali e tu não tá entendendo a piada. Sabe? E assim, a gente tem vontade. Quem que não pensa assim, quando ele tiver um filho, ele vai jogar Mega Man, vai jogar Super Mario, entendeu? A gente tem essa vontade de passar a nostalgia. Tu vê alguém mais novo, tu vê, pô, seria bom se ele conhecesse Mario, se ele conhecesse aqueles jogos antes. Não Mario. Mario também, mas as coisas underground. Pergunta para as pessoas na rua se conhece o Mario. Todo mundo conhece. Então assim, cara, a gente quer. Nem a piada se o pessoal conhece mais. A gente quer repassar a nostalgia, mas é foda. É a história do Jonathan Blow, não é esse o motivo, mas reclamando que ninguém entendeu o Braid, entendeu? Então, muito cara que jogou o Braid nem conseguiu, talvez, ver a referência que ele faz a Mario, que na verdade é. Né? Eu acho que é uma das maiores premissas, primeiro jogo todo. É uma das maiores premissas e é bem interessante. Então, isso é uma coisa. Eugênio, o que tu quer ver na nova geração? Um tipo de jogo? Tu quer que alguma coisa legal volte? Tô com saudade do Point and Click. Mas olha, tá voltando. Tá em alta. Mas eu quero os clássicos da LucasArts. Mas tu quer rejogar os jogos? Pega e instala um. Dosbox? Não, mas peraí. Mas eu quero jogar num portátil. Tu quer jogos novos? Não, eu quero os jogos antigos adaptados para novas plataformas. Não quer novos jogos? Também. Mas isso já existe. Eu... Secret of Monkey Island de HD? Pô. Não, mas peraí. Tu viu o jogo novo da Double Fine? Ou aquele... Fugiu o nome, é um cara e uma garota, e eles estão... É um detetive? Não, não, eles... Não, que é um detetive que eles reviveram. Aí tem uma imagem promocional, e já tem trailer, tudo, talvez pré-venda. Eles estão numa árvore, ele de um lado, ela no outro, vê que eles estão em lugares diferentes, então, tipo, eles estão em... Acho que em planos diferentes, mas a vida deles é meio paralela e tal. Que viadagem. Japonês. Não, mas tem não, isso. Cara, ó, parece muito bom a arte, é muito no bonita. No Kickstarter voltou lá um point and click de detetive que tinha. Summer Max nunca foi tão forte. Tem aquela empresa que acabou de me fugir o nome, que lançou um point and click totalmente original, baseado em De Volta para o Futuro, que seria uma continuação da cronologia de Volta para o Futuro. Deponia é um point and click. O Walking Dead mostrou um pouco da força. Ele não é tão point and click, ele é mais decisões, o personagem. Mas ele mostrou que esse tipo de jogo pode vender e chamar atenção, né? Não, mas pois é, bastante nisso, principalmente nos primeiros, que tu tomava muita decisão e fazia parte do jogo, é, a interação com os... Não, mas assim, ele não é nada point and click, né? Ele, assim, não tem aquela mecânica. Tem ex-grandes empresas financiando no Kickstarter relançamento de jogos. Esse do Detetive eu não consigo lembrar, porque eu não joguei, mas tem. Ah. Aí tem, por exemplo, Movimento Indie, Deponia, dizem que é um jogão. É, tem o Maquinário e qualquer coisa da Manita. É lindo, qualquer cara. Coisa da Manita tem. Eu posso jogar no meu celular com Android com tela de 4 polegadas e 3. Uma coisa que marcou muito essa geração: jogos com acessório e music games. Nossa, isso é aí. Isso aí eu falei alguma coisa disso no cast, acho que eu falei rapidamente que essa geração foi dos acessórios ao extremo, cara. E foi dos acessórios que não foram bem utilizados. Porque eu acho que Kinect, o Emote e PlayStation Move não foram tão bem... Nossa, mas sim. Eu acho assim... Que a gente já entrou até naquela discussão, por exemplo, da ferramenta da programação, mas isso à parte eu concordo. Não, totalmente. De modo geral, eles são aparelhos impressionantes. Impressionantes. A tecnologia deles é muito legal e eles são muito subutilizados. Sega CD. Nossa. O Sega CD foi uma revolução. O teu computador parecia... O videogame do cara parecia, meu Deus, um trailer. Colocava um 32X em cima. E se tu abrisse a tampinha, parece uma privada. É, exatamente. Aí tu coloca o Sega CD do lado, o 32X em cima, um cartucho do Sonic Knuckles, e em cima do cartucho do Sonic Knuckles, um cartucho do Virtual Racing de Mega Drive. Se botar quatro rodas, dá pra botar a família e ir pra praia. Imagina. Pro rincão, chega. Parece um aspirador. É, coisa linda. Mas era um super acessório que era... Não, mas aí é que teve, na verdade, sim, teve a tendência dos acessórios na década dos 8-bit, de 80. Tem muito acessório. Fizeram a Light Phaser, colou. Aí começaram a fazer só bosta. Aí voltou tudo. Power Glove, Virtual Boy. Não, tudo bem. Mas, ó, Virtual Boy foi uma desgraça na década de 90. Mas tem ali, por exemplo, na época do Mega Drive, teve muita coisa. Super Scope, de uma certa maneira, era um fiasco. Cara, deixa eu falar do negócio da época do Mega Drive, então. Com licença. Eu lembro que tinha um acessório que teoricamente capturaria os seus movimentos. Não era Activision, cara. Tá, fugiu o nome agora. Cara, eu sonhava com esse negócio. Mas eu queria isso de qualquer maneira, cara. De qualquer maneira. E assim, ó, eu esperei o Natal daquele ano. Eu passei. Activator! Activator. Eu passei o ano inteiro esperando o Natal daquele ano, cara. E quando chegou no Natal, eu não ganhei. Mas eu ganhei Mortal Kombat, uma versão excelente. Acho que Mortal Kombat 3. Que bom pra ti. Deus foi generoso contigo. Se existe um Deus, ele foi muito legal. Mas foi. Sabe o que acontece? Não, compro, mas eu achava que o Activator ia funcionar. Compra o Activator, ele vem de brinde com Eternal Champions, um jogo que ele é injogável no controle de tão ruim. Tô perto, tipo assim, o pessoal dizia, aí o Activator tinha que dar 3, 4 socos pra sair um soco. Eternal Champions no controle também é assim. Era uma maravilha, a tecnologia. Ah, mas tem umas coisas assim, ó, que eu não sei se vocês lembram. Eu fui colecionador de ação games, eu tenho todas as ação games lá em casa um dia ainda. Se a Era Glacial surgir... Tá, já entendi. Se a Era Glacial... Se a gente viver uma Era Glacial de novo, eu já tenho que queimar pra manter aquecido por um tempo. E basicamente os caras tinham umas tiradas assim que eu acompanhava e pensava, poxa, que engenhoso. Isso que eu tinha inventado, e tem um maluco que coleciona coisa de Mega Drive no Brasil, tem canal no YouTube, não lembro o nome do cara, mas o cara tem tudo quanto tipo de bosta que lançava pro Mega Drive. O cara, eles lançaram um colete que ele vibrava com o som. Isso. E a gente olhou aquele... Que troço nada a ver. E hoje em dia todos os controles vibram, o celular do cara vibra, tudo vibra, cara. Não, essa teve muito acessório mesmo. Cara, o que eu quero na próxima geração, eu concordo com a colocação do Jonas, do Eugênio, eu concordo com o do Jonas no ponto de que eu gosto desses remakes, dessas coisas, pelo valor da nostalgia, não que esteja faltando agora, eu acho que a gente está até vivendo isso, mas, e o Eugênio colocou dos point and clicks que, vamos dizer que, dos últimos 2 anos para cá, eles estão com mais força do que estavam. Se já estavam voltando, tudo bem, mas nos últimos 2 anos a coisa está muito mais assim na cara de quem acompanha um pouco de videogame do que antes. Sim. Então, para não repetir o que eles falaram, eu queria ver novas histórias com muita qualidade. Eu acho que a gente ainda está tendo novas histórias, mas é uma coisa que eu valorizo muito nos jogos. Assim, eu acho que agora que os jogos têm tem essa ligação tão forte com a história, tu não consegue mais ter uma história... Beleza, ele é um ninja vingando a irmã dele, acabou, ponto. Que nem era... antigamente, não, sabe, não, tu não consegue mais vender teoricamente um material assim. E tu tem, eu até falei, né? Pô, às vezes o filme tá, ou a história, filme, entre aspas, já tá separado do jogo. Tu falou do Force Unleashed aí por causa do meu DS. Sim. The Force Unleashed do Star Wars. The Force Unleashed, cara, é um lixo de jogo, é um lixo, é bugado ao extremo. Sabe, mais que Assassin's Creed? Mouse, nossa, disparado. Disparado. Só que as CGI, as cenas, as cutscenes e a história em si, cara, pega as cutscenes dele no YouTube, assiste todas, tu vai assistir um filme de Star Wars melhor do que os da atual geração. Sério. Bom. Sabe? Então, assim, ó, tu tem um filme excelente com um jogo de bosta. Então, o que eu quero ver mais nessa atual geração são boas histórias, de preferência originais, porque eu acho que é. Uma das melhores coisas que os jogos indie estão nos trazendo são histórias originais, sim, malucas, coisas que a gente coisas não vai que... ver no mercado mainstream. Exatamente, coisas que são que... boas. É verdade. Não, coisas que talvez assim não tivessem. Está indo numa direção totalmente contrária, não copiando ninguém, entendeu? Se tornando uma forma cada vez mais inovadora, cara. É verdade. Assim, ó. Os jogos indie estão no ponto assim de eles estão no ponto que eles estão nascendo praticamente. Como é que eu posso dizer assim? A coisa está no começo. A galera está empolgada, mesmo vendo o filme do indie game, vendo que o cara do Super Meat Boy estava em depressão no final do desenvolvimento do jogo. O pessoal está nessa pilha. Assim, o pessoal quer criar. Não, eu quero criar um jogo sozinho, com uma história excelente para colocar tudo que eu sinto e tal. E aí o cara, eu vou inventar uma mecânica que não tem, tá ligado? Te rala se tu vai entender ou não, eles estão nessa pilha. Então... Mas é que vem muita bagagem, o pessoal tem bagagem também, então essa bagagem entra como releitura, como reinterpretação. Então, na verdade, dizem, né, no meu ramo profissional, que na verdade a criação é a arte de esconder as fontes. E às vezes a coisa fica tão misturada que a gente não sabe de qual que é. Esse é o mérito do cara, eu acho. Sim. Que esse é o mérito do cara. Sei que nem TCC plagiado. Cara, eu só queria fazer um comentário do pessoal da depressão, que o cara fazer um jogo sozinho me lembra muito há 10 anos atrás, no tempo de Mugen, cara. Nossa, era tão bom pro cara ficar em depressão, porque eu quero terminar os sprites daquele personagem. E o cara entrava em depressão porque não terminava e passava finais de semana editando. Não, cara, assim, ó, só pra citar um exemplo disso, o Cave Story, né, que a gente já falou aqui, que eu gosto muito, vou acabar falando muito dele, o Pixel, que criou ele, cara, o cara continuou e falou assim, ó, cara, eu não vou fazer mais jogo. O que que o Pixel é? Pelo que eu sei, ele é o que no Japão eles chamam de Salaryman, Saradayman, né, eles têm a expressão lá, que é o cara trabalhador comum, vamos dizer, sabe? Que é os caras que trabalham muitas horas por dia, ganham um salário bem mediano para baixo, e essa é a vida do cara. Tipo, tem até um negócio, rola até um negócio meio histórico de o cara não vai conseguir ascender, dificilmente ele vai ascender na escala social e econômica. Então, o Pixel, pelo que eu sei, ele é um cara assim, que tinha uma vidinha comum de trabalhar e ganhar o seu pouco dinheiro e é isso aí. E ele começou a fazer o jogo e ele, como acho que todo bom japonês, falou, eu vou terminar esta porra e vai ficar perfeito. E ele, na minha opinião, conseguiu, sabe? O jogo, se tem algum defeito, olha, é muito pequeno para ser citado. Só que o cara terminou o jogo e ele tava assim, ó, dá pra ver por certas declarações dele que o cara não aguentava mais, sabe? Ele realmente foi até o final porque pensou, agora eu cheguei até aqui, agora eu vou ter que terminar isso, mas assim, ó, a escolha da cor de cada tijolinho que tá no cenário, tu vê que o cara parou pra pensar naquilo, sabe? E pra mim foi uma grande surpresa quando eu conheci o jogo, que eu gostei demais da trilha sonora, já coloquei no começo do cast uma vez, uma das músicas numa versão heavy metal. E daí eu falei assim, ó, só falta ele ter feito uma música, porque a música é boa demais, cara, é muito bem feita. Eu fui lá, o cara fez a música. Putz, cara, aí eu pirei. Então, tipo, isso é muito foda, sabe? A gente tá tendo hoje no indie o papel que talvez os jogos de médio porte faziam. E hoje em dia também uma coisa que se fala muito é o seguinte, tu tem AAA, tu tem jogo indie, e o pessoal do meio do caminho... Tá quebrando. Exemplo, a THQ, falei e tal. Isso aí, quem acompanha mais, todo mundo sabe. A THQ é uma empresa famosa, com jogos grandes. Jogos que eu considero grandes. Darksiders não é jogo pequeno, cara. Não. Sabe? É coisa de propaganda e grande, vendas consideráveis. Não é mais o suficiente. Entendeu? Não é mais o suficiente. Essa discussão ficou para outro dia, mas... Sim. Por que esses caras estão quebrando? Até foi trazido essa coisa da THQ. Mas é uma coisa que eu vejo é assim, a gente fala da questão de que a mudança da cultura de jogos hoje, como eu tinha falado, assim, ó, não é só da produção, é também de quem consome, e aí surge uma demanda de mercado e é feito. Então, assim, parte do que acontece com a indústria de jogos é totalmente análogo ao que aconteceu com Hollywood. Tipo, o filme do Charles Bronson é assim, se mostrar a filha do Charles Bronson, ele vai atrás dos caras e vai matar tudo. Exato. O game já foi assim, já foi e não assim. É mais, não cola, não vende mais isso aí. E aí justamente essa questão da depressão da produção é também uma mudança de cultura da relação de trabalho do jovem hoje. Tem um vídeo. E o que acontece? Hoje a gente produz mais conteúdo, inclusive para jogos, assim, questão do usamento com tempos. A gente trabalha no horário que quer, do jeito que quer, a gente tem nossas próprias ferramentas. A gente faz, tem gente que trabalha longe, com esse intério comum, quer dizer, o Jonas não pode estar aqui com a gente, está presente pela questão online. O videozinho que eu vou achar pra gente colocar, que é interessante, porque tem muita gente sofrendo, que a gente sofre às vezes profissionalmente. O que é ser feliz hoje? Ser feliz hoje é tu poder ter um lazer, tu ter o suficiente pra tu viver num padrão legal, poder gastar um pouco em outras coisas, tu aprender, tu trocar informação. É uma espécie de felicidade mais subjetiva. Isso eu acho que o jogo, por exemplo, traz muito. E esse sofrimento da depressão. Uma coisa interessante, assim, ó. E os caras ficam 2 anos sem renda. Exatamente. Eu mandei um e-mail lá para jogabilidade e comentaram no podcast deles. Como praticamente sempre foi muito bom a qualidade. Eles leram lá o e-mail ao vivo na gravação. E eu escrevi o seguinte: eles estavam falando que hoje em dia tem essa questão, tem o AAA, tem o indie. E assim, cara, tu vê o Journey, que é um excelente exemplo de um jogo indie que é extremamente conceitual. Subjetivo e tal. É um jogo muito bonito. É um jogo que, para algumas pessoas, nem é um jogo, é uma experiência e por aí vai. Daí, assim, ó, é um jogo mal vendido da PlayStation Network, acho que naquele ano, ou na história da PlayStation Network. Se não me engano, ele quebrou o recorde. Quebrou o recorde. Cara, é um jogo que quebrou o recorde. Vamos resumir. É um jogaço. Premiações, melhor jogo. Se fosse uma pessoa, de repente, quebrou o cara tinha nossa idade na década de 80. A companhia tá rica ainda. Ah, que mal. Não. Se já não faliu, acho que faliu porque teve gente saindo e o jogo quase não terminou de ser desenvolvido. Entendeu? Então, assim, ó, tu tem o top do top do top do jogo indie. Eu queria o quê? Eu queria que os caras estivessem muito bem de grana, sabe? Muito bem pra eles falarem assim, ó, pô, agora a gente vai fazer um jogo assim que a gente quiser, o que der na cabeça, e vamos botar pra vender com o nosso nome, com dos criadores de Journey na capa. Entendeu? E fazer o quê? Só que os caras nem dinheiro pra terminar o Journey, quase não terminaram. Então, Eu acho que esse é o grande paradoxo. Mas é um momento econômico também do custo de produzir isso aí, porque um jogo indie, tipo o Super Meat Boy, os caras tinham um ferramenta em casa. E o Journey, os caras desenvolveram mecânica de areia, não sei o quê. Um exemplo parecido com o Fumito Ueda, do Aiko, do Shadow of Colossus, não tá pobre. Não, exatamente. Mas assim, ó, o pessoal do Super Meat Boy, rico não deve estar. Não deve estar, mas deve estar melhor que eu. Mas também. É. E não é que a pessoa física dos desenvolvedores do Journey esteja mal de vida. Então a gente tem esse paradoxo assim da criação, mas eu acho que essa nova geração, eu espero que continue surgindo essas boas ideias, sabe? E eu espero que a geração encontre um equilíbrio entre o que é jogo de médio porte, o que é jogo de grande porte, o que vai vender mais e o que vai vender menos. Infelizmente, talvez a culpa, um pouco da culpa do que está acontecendo com as empresas de médio porte, que estão até fechando, tipo a THQ, seja o problema do custo de produção, que está aumentando, a exigência de qualidade aumenta, vocês podem ver que o preço padrão top de jogo, de preço cheio, como a gente chama, aumentou de uma geração para outra, e pode ser que aumente. Se discute se os jogos vão custar $70 lá fora, tá falando $70. Em vez de 60. Então assim, ó, o custo está aumentando cada vez mais. E, pô, como é que vai ficar o pessoal que tem pouca grana? E a Activision, sei lá quem, Treyarch, vai continuar fazendo código uma vez por ano? Porque enquanto vender, o cara que tá atrás da mesa fazendo conta, vai mandar os caras fazerem. Eu não sou um cara pessimista, mas eu justamente tenho medo de que a situação econômica, a maneira como o mercado se configura, quer dizer, não é AAA, não vende, vai pasteurizar mais o mercado. Então tem uma próxima geração mais pasteurizada do que essa. Mas ao mesmo tempo, assim, ó, pra colocar, e talvez pra gente ir finalizando, que tá tarde, a gente está tendo o nascimento de um monte de console aberto, né? Sim. Os consoles tipo Oya, com Android e tal, o que pode vir a subverter um pouco essa regra, cara, porque não dá para saber, assim, mas eles estão entrando para disputar um mercado parecido, mas ao mesmo tempo diferente dos grandes consoles. Sim. Então talvez eles vão ser a casa das opções, vamos botar entre aspas, alternativo, que eu acho que jogo indie não pode mais ser visto como tênis verde, vamos dizer assim, né? Alternativão, hipster, diferentão. São excelentes opções, estão aí. Então, assim, tanto que estão na capa do Steam todo dia, né, cara? Não é? Se eles não tivessem na capa do Steam, eles não seriam. Entendeu? Capa do Steam é porque vende. É porque vende, cara. Pois é, não, vende, mas aí justamente assim, a questão de sustentar o mercado. Então talvez eu tenha vários pequenos gênios criativos surgindo, lançando uma coisa nova e falindo, caindo fora. Não, talvez isso seja positivo. Quem pode se dar mal, na verdade, quem pode se dar muito mal são os consoles. Porque assim, ó, porque tá saindo muito console, muita coisa junto. Sim. O PC vai estar sempre lá, cara. O PC é ferramenta de trabalho. Eu exatamente tenho dito isso assim, ó. Os dois big contenders vão ser AMD, os dois big contenders vão ser X86, os dois big contenders vão ter coisas parecidas como RAM parecido, armazenamento parecido, todas as antenas que tudo já tem. O que vai acontecer? Eu acho que a gente vai ter uma geração de PC gamers. Finalmente. Por talvez, quê? Talvez tu assim, hoje tu vai comprar um Play 4, Play 4 saiu hoje. Eu comprei um Play 4, $500, vamos arredondar. Tá. Custo Brasil, vezes 5, R$2.500. Ok, beleza. Preço dos Estados Unidos é o que importa. Tu vai comprar aquilo lá e tu vai ficar com aquela configuração de hardware congelada por vários anos. E os mesmos jogos provavelmente vão estar saindo para PC, tirando os exclusivos, que talvez possa ser assim. Sim. Um brother meu tem o Play 4, vou lá na casa pegar os multiplataforma. Exatamente, pegando os multiplataforma, que são hoje a maioria, e na próxima geração sim, vai ser sim, vai ainda mais. Vai continuar. Só vai assim, ó, bom, hoje o PlayStation saiu, o PlayStation 4 saiu há 4 anos. E hoje, com R$2.000, eu compro um PC muito melhor do que o PlayStation 4, que serve para eu trabalhar e eu consigo jogar os mesmos jogos do Play 4 bem melhor. Tá, mas assim, isso já é a repetição de toda geração. Assim, começa a geração, o console chama mais atenção, tá bonitão, tá tudo. a geração anda um pouco pra frente, o PC ganha força e chega no final da geração. Então... Mas é que o PC não inova como console, mas o console custa, toma mais riscos. Então, justamente como tu disse, sim, quem pode se dar mal nessa geração são os PCs. É, eu acho que pelo, os consoles podem se dar mal pelo excesso de coisa que tá vindo pro mercado. Sim. Tipo, não é só Play, Xbox, Wii U, é Ouya, não sei mais o que, o portátil da Nvidia, mas o outro, cara, o é próprio, muita coisa. A própria plataforma de telefonia, Android e iOS, tipo, depois que eu comprei meu celular com Android melhorzinho, eu simplesmente não joguei mais meu DS. Tipo, nunca mais. E eu joguei bastante no Android. Depois eu comecei a jogar as coisas no Steam, então assim, eu tenho um tempo X pra jogar, e se eu tenho muitas plataformas, eu vou acabar elegendo alguma. É, então, e é aí alguém pode dançar. Alguma vai na última geração eu não tive nenhum console, então o console dançou pra mim. E talvez para mais pessoas vá dançar também. Tinha um negócio que eu queria ler aqui, mas o meu celular que eu acabei de elogiar tá travando. Não, beleza. É, mas eu tenho uma tirinha a pra colocar. Link. Beleza. Jonas. Jonas dormiu já. Meia-noite, né? Vamos dormir. Em 2 minutos eu tenho 30 anos. Jonas? Em 2 minutos eu tenho 30 anos. Não foi só. Então tá, galera. Então vamos finalizar. É. Valeu pelo papo. Finalizar com parabéns para o Penha. Em 2 minutos, ele tem 30 anos. Olha aí, verdade. Eu vou botar um parabéns da Xuxa então no final do cast. Parabéns, Ocanha! Parabéns! E cabe nota, fui na Xuxa em 90. Olha só. Brinquei. Ai, meu Deus. Ganhei brinquedo e revista. Senta lá, Cláudio. Mandei beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. É um cara... Tem no YouTube? Tem no YouTube. Não tem no YouTube ainda, pode ser providenciado, um dia vai ser linkado no cast. Tá bom, então. Por favor. Valeu, valeu, galera. Até a próxima aí. Valeu, falou. Ah, tava todo mundo cansado.